A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao programa A Escola e o Meio, o 29º deste ano letivo. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ficamos desde já com a boa sugestão musical de João Oliveira. Thunder, assim se chama a nova música de Imagine Dragons, lançada no início de maio, fará parte do novo álbum Evolve. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Passamos agora para Jovens Atentos e a Bárbara Coquim, que desta vez nos traz uma notícia que já não surpreende muito. É mais uma constatação de uma realidade social e económica e cultural. Não é assim, Bárbara? Infelizmente, sim. Portanto, como temos ouvido nas notícias ultimamente, a matemática e o inglês são as disciplinas com mais negativas no segundo ciclo. A matemática e o inglês são as disciplinas com piores desempenhos no segundo ciclo da escolaridade, revelou um estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação, divulgado recentemente. Pela primeira vez, este estudo centra-se nas classificações internas atribuídas pelos professores aos seus alunos. Geralmente, os estudos de desempenho têm na base os estudos de avaliação externa, seja na forma de exames ou de provas de aferição. Vamos lá. Segundo a Jack, a principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho foi aprofundar a compreensão das circunstâncias em que ocorrem o sucesso e o insucesso escolar entre os alunos do segundo ciclo, que têm idades entre os 10 e os 12 anos. Foram analisados os resultados que os alunos obtiveram no ano letivo de 2014-2015 nas escolas públicas de Portugal continental e cada um foi seguido individualmente para se aferir sobre as suas possibilidades de recuperação, entre outros itens. No final do 6º ano de escolaridade, 30% dos alunos tiveram classificação negativa à matemática, o que é a percentagem mais elevada de insucesso entre todas as disciplinas, e cerca de 15% tiveram aproveitamento insuficiente em inglês, que é a segunda disciplina com maior taxa de negativas. O peso das negativas nestas duas disciplinas faz-se também sentir entre os que transitaram de ano. Do 5º para o 6º ano, 30% passaram de ano com classificação insuficiente a pelo menos uma disciplina. Uma percentagem que sobe para os 34% entre os alunos que transitaram do 6º para o 7º. Estas negativas ocorrem mais frequentemente a matemática e português. Já entre os alunos que têm classificação 5, a mais alta numa escala de 1 a 5, constata-se que a disciplina de português é aquela em que é mais raro obter-se, consistentemente, classificação máxima. Mas mesmo assim, 60% dos alunos que tiveram 5 no 5º ano conseguiram voltar a ter esta nota no 6º ano. Por outro lado, entre estes alunos com nota máxima, as diferenças entre as diversas disciplinas são bem menos marcadas do que no caso das taxas de recuperação e negativas. O estudo da DGEC vem, por outro lado, confirmar que o contexto socioeconómico continua a ser determinante no desempenho dos alunos. E isso acontece a todas as disciplinas, embora seja mais marcante nas disciplinas de teor académico, como matemática, inglês, história e geografia de Portugal, português e ciências naturais. Um exemplo, isolando os alunos que não têm apoio da ação social escolar, que se destina a agregados que têm um rendimento igual ou inferior ao salário mínimo nacional, registra-se que apenas 16% dos alunos do 5º ano, nesta situação, tiveram negativa à matemática. Esta percentagem salta para 44% quando se junta ao grupo dos alunos beneficiários do escalão A da ASE, que são os mais carenciados. Pois, infelizmente, isto é uma constante. Sabemos que os alunos oriundos de uma faixa económico-social desfavorecida e cultural, depois disso tem repercussão na escola. A escola espelha, obviamente, as dificuldades também do foro económico e cultural. As crianças que são mais estimuladas em casa, que têm melhores condições, efetivamente, normalmente, há sempre exceções que confirmam a regra. Eu já tive alunos de agregados familiares desfavorecidos e eram bons alunos. Agora, provavelmente, os alunos de uma faixa social mais elevada têm melhores possibilidades e têm maior sucesso. Constatam isso na vossa vida do dia-a-dia na escola, Bárbara? Crianças oriundas de uma camada mais favorecida têm melhor desempenho escolar? Estão mais motivados? Sentem mais o apelo do estudo? Sim, realmente eu considero que sim, porque realmente quando os alunos têm uma classe social mais favorecida, muitas das vezes, além de contarem com mais informação, que têm ao seu dispor informação, porque ainda se nota muitos alunos sem internet em casa, o que realmente pode, de certa forma, não ajudar tanto no que toca a estudos e a obtenção de informação, mas realmente quando se tem isto tudo, às vezes também se tem pais que realmente percebem, não é? Conseguem realmente ajudar, porque os alunos de uma classe social mais baixa, geralmente os pais não têm estudos nem capacidade suficiente para os poder ajudar a estudar, explicar-lhes os exercícios e realmente acompanhar o percurso escolar de forma assertiva, o que comparativamente com quem tem uma classe social mais alta realmente tem. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E de seguida, uma boa notícia, desta vez com a Bárbara Coquim. Nesta semana em notícias trago o que pode a tecnologia fazer pelas pessoas mais velhas. Exemplos para melhorar a vida. Casas inteligentes, dispositivos móveis para monitorizar o estado de saúde, sensores concebidos para medir parâmetros bioquímicos e sinais vitais. Robótica destinada a gerir a toma de medicação. O envelhecimento populacional afigura-se como uma das transformações sociais mais significativas do século XXI. As Nações Unidas estimaram que a população mundial com 60 ou mais anos registrará um aumento de 56% entre 2015 e 2030, ao mesmo tempo que se espera um crescimento ainda mais acelerado do número de pessoas mais velhas entre as mais velhas, isto é, de pessoas com 80 ou mais anos. Ainda que em parte esta tendência se deva a uma das inegáveis conquistas do século XX, o aumento da esperança média de vida à nascença, resultante do incremento das condições de vida das populações, é sabido que, em conjunto com outros fatores, também significa um aumento das doenças crónicas. A prestação de cuidados às pessoas mais velhas tem vindo a transformar-se num desafio crescente para os sistemas de saúde e famílias ou cuidadores informais. Associada a esta tendência demográfica está a emergência de conhecidos desafios políticos, económicos e sociais, que forçam o Estado a pensar políticas eficazes e económicas que promovam o envelhecimento saudável, independente e em comunidade durante o máximo tempo possível. A maioria das pessoas mais velhas prefere permanecer na sua casa, na sua comunidade, desde que sejam capazes de manter o nível desejado de autonomia e o bem-estar. O conceito de Ambient Active Assisted Living corresponde a um novo paradigma que explora as potencialidades de dispositivos computacionais ubíquos. Isto é, a ideia básica de que a computação se insere na vida cotidiana das pessoas, assim como de novas formas de interação para uma vivência independente em comunidade, contribuindo para que se evite e adie a institucionalização. Estas soluções tecnológicas fazem uso de sensores, dispositivos e sistemas de comunicação desenhados para apoiar as pessoas mais velhas no desempenho das suas atividades do dia-a-dia. Casas inteligentes, dispositivos móveis para monitorizar o estado de saúde ou a localização dos indivíduos, sensores concebidos para medir parâmetros bioquímicos, de movimento e sinais vitais, robótica destinada a gerir a toma de medicação, ingestão e preparação de alimentos, são exemplos de soluções tecnológicas deste cariz. Estas tecnologias podem ter um propósito preventivo, por exemplo, na prevenção de quedas ou de compensação e assistência em casos de perda de funcionalidade, por exemplo, softwares para reabilitação física ou cognitiva, e podem beneficiar a três níveis. 1. Individual, a pessoa mais velha e os seus familiares ou cuidadores informais. 2. Económico, no sentido de maior influência na alocação de recursos, por exemplo, na prestação de cuidados de saúde. E 3. Social, possibilitando uma maior participação das pessoas mais velhas. Não se pretende, com as aplicações tecnológicas especializadas, substituir o cuidado ou a interação humana, claramente insubstituíveis. Antes, minimizar as dificuldades colocadas à prestação de cuidados informais e formais, esperando-se efeitos positivos, não só na qualidade de vida das pessoas mais velhas, mas também na dos seus cuidadores. Apesar de existir e algumas barreiras à adoção destas soluções tecnológicas, parece incontornável que o futuro passe, em alguma medida, pela sua utilização. Sabe-se que se as pessoas mais velhas reconhecerem nestas soluções benefícios para as suas vidas, sentir-se-ão motivadas a aprender a utilizá-las. E desconstrói-se a ideia generalizada da pessoa mais velha tecnofóbica, com receio ou que se recusa em utilizar soluções tecnológicas, uma vez que esta concepção tende a influenciar a prescrição ou recomendação de tecnologias por parte dos profissionais de saúde ou da área social às pessoas mais velhas. Uma maior adesão a estas tecnologias depende também da sua adequação às necessidades e requisitos das pessoas mais velhas e dos seus cuidadores. É fundamental que se consciencialize o público em geral para a existência destas soluções e para os seus potenciais efeitos positivos. Este é, aliás, um dos objetivos do projeto europeu Active Advice. Conta com a participação do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, e do Centro de Investigação Síntesis, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O projeto disponibilizará uma plataforma europeia onde as pessoas mais velhas e os seus familiares poderão encontrar produtos e serviços AAL e obter aconselhamento acerca das soluções mais adequadas às suas necessidades particulares. Ora, aqui está uma boa solução para as pessoas que vão perdendo mobilidade, estamos a falar de pessoas idosas, que a tecnologia pode dar uma boa ajuda. Não sei se vocês têm percepção, se calhar a geração que presentemente está nos chamados séniores, na terceira idade, é um bocadinho info-excluída. É, parece-vos que sim, e que não será capaz de usar estas tecnologias e de as dominar. Bárbara, achas que sim? Por exemplo, o grupo de idosos que tu conheces, achas-los capazes de usarem estas tecnologias? É assim, eu considero que cada vez mais as tecnologias estão a entrar também no cotidiano dos idosos. Claramente, e eu vejo isso no meu dia-a-dia, conviver com os meus avós ou mesmo pessoas mais velhas, que realmente ainda não são muito dadas às novas tecnologias. Mas é como tudo. Agora, a atual geração de idosos, que daqui a uns anos será substituída por nós, já teremos acesso completo a todas as tecnologias e às novas inovações que há todos os dias. E pode ser uma boa ajuda, porque as pessoas, por exemplo, aqui defende-se que as pessoas podem permanecer mais tempo em casa porque têm estes meios tecnológicos que as põem permanentemente em contacto, por exemplo, com o cuidador ou com o médico ou até com os familiares, e isto pode ser uma boa ajuda a vários níveis, não é assim? Claro que sim, porque eu também vejo que na perspectiva dos idosos as novas tecnologias são vistas sempre como algo mau, como algo que no nosso tempo não havia computador, nós jogávamos ao pico. espião, por exemplo. Mas realmente as novas tecnologias têm várias vertentes. Claro que têm as vertentes que a maioria dos jovens utiliza, como os jogos e as redes sociais, mas também têm, além da vertente informativa, realmente certos aspectos que podem ajudar na vida dos idosos. E claro, como as situações de saúde, até que eu vi recentemente uma reportagem que muitas pessoas reconheceram problemas cardíacos com aplicações que há para que de certa forma monitorizam-nos quando fazemos exercício físico e diz-nos o nosso estado de saúde, e descobriram muitos problemas cardíacos realmente com essas aplicações. Isso é realmente uma ótima ajuda. Exatamente, pode ser uma mais-valia. O Daniel também queria intervir. É mais fácil os jovens de hoje em dia terem acesso às novas tecnologias do que os mais antigos, porque visto que no tempo deles não existiam, antigos, não havia, o que não quer dizer que não aprendam. E alguns demonstram esse interesse em aprender. E vemos cada vez mais, é como diz a Bárbara, vemos cada vez mais gente idosa que tem gosto por aprender, porque sente que é uma mais-valia. Porque é que os idosos não podem utilizar as redes sociais, por exemplo, para comunicar com familiares, com amigos e até para estarem ocupados, para verem as notícias, para estarem em contacto com o mundo? Podem perfeitamente, e muitos já o fazem. Aliás, no ano passado tínhamos aqui um jovem, o Francisco, cujos avós usam imenso as redes sociais. Portanto, isto começa a haver cada vez mais gente. E é como diz a Bárbara, depois, quando esta geração for substituída por outra, é óbvio que vão ser cada vez pessoas mais informadas também do ponto de vista tecnológico, que é bom. Pode ser uma mais-valia também. Não há só aspectos negativos nas novas tecnologias, há muitos aspectos positivos. Também sentem que é uma maneira de os ajudar. Exatamente. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. O Estatuto Jurídico dos Animais, que reconhece os seres vivos dotados de sensibilidade e os autonomiza face a pessoas e coisas, já entrou em vigor. O deputado André Silva, do Partido Pessoas, Animais e Natureza, entende que a nova lei traz avanços importantes para a sociedade. Defende, no entanto, que as regras deviam ser aplicadas também a animais que não são de companhia. A legislação reconhece os animais como seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica, que opera por via das disposições do presente Código e de legislação especial. Segundo a nova lei, quem agrida ou mate um animal fica obrigado a indenizar o seu proprietário ou os indivíduos ou entidades que tenham procedido ao seu socorro pelas despesas em que tenham incorrido para o seu tratamento. A indemnização é devida mesmo que as despesas se computem numa quantia superior ao valor monetário que possa ser atribuído ao animal. O proprietário de um animal deve assegurar o seu bem-estar e respeitar as características de cada espécie, refere o diploma. O Estatuto define ainda uma pena de prisão até 3 anos, ou uma pena de multa para quem rouba um animal alheio e para quem ilegitimamente se aproprie de um animal que lhe tenha sido entregue por título não translativo da propriedade. Quanto aos animais de companhia, e em caso de separação, a lei estabelece que devem ser confiados a um ou a ambos os cônjuges, considerando nomeadamente os interesses de cada um dos cônjuges e dos filhos do casal, e também o do bem-estar do animal. Novidades, boas novidades. Esperemos que agora efetivamente a lei seja cumprida, porque até mais recente já ouvimos que o PAN está a considerar também a proibição da caça. Isso já está a dar uma polémica enorme, porque assim, esses animais, que animais é que devem ser protegidos? E matar animais só por prazer, pronto, isso também nos pode levar a uma grande discussão. Se calhar deixamos isso para outro teu texto futuramente, como já falámos aqui em tempos das touradas. Ainda assim, Inês, parece-me que não é postar na lei estes direitos dos animais que agora, de repente, como um passo de mágica, toda a gente os vai cumprir, não achas? Por uma pena de prisão para quem rouba um animal, penas pesadas para quem maltrata ou abandona um animal, que nós continuamos a ver. Pois, mas o difícil é aplicá-las. Exatamente. Até que esta lei, de facto, se cumpra na prática, é isso que nós estaremos cá para ver, e também para denunciar situações que devemos ter a coragem de denunciar. Todos aqueles que maltratam, que não maltratam, e maltratar o animal é, por exemplo, não o cuidar, é, por exemplo, não o alimentar. E, infelizmente, temos por aí muitos casos. Por isso, senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Rádio Boa Nova. A nova música de trabalho do DJ Khaled, em parceria com o Justin Bieber, estreou na primeira posição da parada americana de singles Billboard Hot 100. I'm the One, com Justin Bieber, tornou-se a primeira música do produtor americano a atingir o topo do chart. A faixa conta ainda com os vocais de Chance the Rapper, Lil Wayne e Quavo. Looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah. I'm the one, early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Cake up. You can ride inside my life on that fame bus. Cause I promise when we step out, you'll be famous. Modern day Bunny and Clyde, what they named us. Cause when we pull up, all angles. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the owner. Intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. With that new Chanel, she like the price. She see the ice and make her coochie melt. When I met her in the club, I asked her who she felt. Then she went and put that booty on that Gucci belt. We don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay, though. Plug, plug, plug. I'm the plug for her. She want a nigga that pull her hair and hold the door for her. That's only me. Bitch, it okay with me. Baby, okay, okay. Yeah, you're looking at the truth. The money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. For the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we Clyde and Bonnie, but it's more like Whitney Bobby. God forgive me. Don't you ever mess, and I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bait down for the essence. For the record, no callin' when that ball was spinning records. Move like game winning record. I'm just flexing on my asses. Yeah, you're looking at the truth. The money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Ficamos agora com a política e com a Bárbara Coquim. Desta vez, uma questão que está muito na ordem do dia, que é a questão de vacinar ou não vacinar as crianças, cumprir ou não cumprir aquilo que está determinado pela OMS. Portanto, para a política, nesta semana, trago a opinião do cronista Daniel Oliveira realmente acerca das vacinas. Portanto, esta rubrica chama-se Não Vacinar os Filhos, uma moda que põe todos em perigo. Cabe aos pais ou encarregados de educação decidir o que é melhor para os seus filhos e educandos. Cabe à comunidade, através do Estado, defender o superior interesse da criança. Os pais decidem como educam os seus filhos, mas os seus filhos não são propriedade sua, com a qual podem fazer tudo o que entendam. Onde está a fronteira em que o Estado deve intervir é sempre uma questão muito complicada. Outra coisa é quando as escolhas que um pai faz não afetam apenas o seu filho, mas os filhos dos outros e, com eles, toda a comunidade. Aí, o Estado tem mesmo a obrigação de intervir. Com cuidado, mas seguindo a máxima de que a liberdade de cada um acaba onde começa a dos restantes. É exatamente esta a questão que se põe com uma moda que faz furor por toda a Europa e os Estados Unidos da América e que só agora começa a chegar a Portugal, a de não vacinar os filhos, incluindo nesta opção as vacinas gratuitas do Plano Nacional de Vacinação, sendo que muitos dos que fazem esta opção a fazem por convicções políticas ou filosóficas. A moda corresponde a uma certa tendência das sociedades que atingiram um razoável grau de conforto e segurança para ignorarem riscos que lhes parecem pertencer ao passado. Enquanto por esse mundo miserável milhões de humanos lutam desesperadamente por não morrer de doenças banais, muitos europeus e norte-americanos surfam numa onda New Age, feita de mitos e de teorias pseudocientíficas, onde a convicção vale o mesmo que a ciência. Mas não vale. Foi graças à ciência e à generalização das vacinas que ganhamos esta sensação de segurança que, curiosamente, tem ajudado a crescer o estranho movimento anti-vacinas. Na realidade, este movimento não é exclusivo ocidental. Em 2003, no norte da Nigéria, uns imãs mais radicais decidiram que a vacina contra a poliomielite fazia parte de uma conspiração norte-americana para espalhar a sida e esterilizar as mulheres islâmicas. A vacina foi proibida e um surto de poliomielite espalhou-se pela Nigéria e países vizinhos. É discutível se um pai pode decidir não dar ao seu filho os instrumentos fundamentais para defender a sua saúde. O que não é discutível é se ele pode tirar aos nossos filhos e a nós próprios esses instrumentos. E é disso que se trata. A vacina é uma proteção coletiva, não individual. Elas garantem uma imunidade de grupo ou efeito de rebanho. Quanto mais pessoas não forem vacinadas, maiores riscos de contração da doença existirão para todos, mesmo para aqueles que não são vacinados. Se uma parte substancial da população deixar de se vacinar, é toda a comunidade que perde a sua atual imunidade. Quando um pai decide que o seu filho não se vacina, está a abrir uma brecha e pôr-nos a todos em perigo. Por causa deste risco cada vez mais real, o Tribunal Constitucional da Croácia confirmou, na semana passada, a obrigatoriedade legal de vacinas contra 9 doenças infectocontagiosas. Compreende-se, desde que em 1999 a vacinação passou a ser universal neste país, a difteria, a tosse convulsa e o sarampo desapareceram. A tuberculose diminuiu em 93%, o tétano em 97% e a hepatite B em 65%. Há coisas que não se querem perder. Continuo a achar que quando retiramos a cada cidadão o direito de fazer o que entende com o seu corpo, estamos a mexer no que de mais sagrado há na sua liberdade. Mesmo sendo o corpo dos filhos, tenho muita dificuldade em defender uma vacinação compulsiva. Mas acredito que há passos que podem ser dados. Deixar de exigir apenas o boletim de vacinas na escola pública e passar a condicionar a matrícula à vacinação definida como prioritária. Ou, tendo em conta que o ensino obrigatório não pode ser limitado, fazer depender outros benefícios públicos à existência desta vacinação. Não tenho uma solução clara. Sei que todos temos o direito a viver à parte da sociedade e das suas regras. Mas também sei que, se as nossas convicções põem em perigo todos os outros, é legítimo que a comunidade, respeitando os direitos humanos, tente reduzir o risco que apresentamos. Sobre as mirabolantes teorias em torno das vacinas, recomendo o livro de divulgação científica Pipocas com Telemóvel e Outras Histórias de Falsa Ciência, de Carlos Fiolhais e David Marçal, onde se desconstroem, de forma acessível para todos, vários mitos pseudocientíficos. Como os senhores ouvintes sabem, esta tem sido uma questão muito noticiada nos últimos tempos, a propósito até daquele surto de sarampo que está a afetar a Europa, porque isto de facto tornou-se uma moda. Há diversos grupos sociais, por razões filosóficas, como aí diz, ou até políticas, decidem por e simplesmente não vacinar os filhos, ainda em bebés. E isto está a ter consequências. Que vos parece esta moda? Quer dizer, nós chegámos a um determinado patamar em que determinadas doenças estavam erradicadas aqui no mundo ocidental. E como diz o Daniel Oliveira, países que lutam desesperadamente por vacinas para não morrerem as crianças às centenas ou aos milhares. É aqui que temos essas condições. Está no Plano Nacional de Saúde. Muitas destas vacinas são gratuitas, como sabem. E sabemos que há um plano de vacinação que começa logo, ainda os bebés estão na maternidade e que depois deve ser seguido pelos pais. E agora esta moda está a pôr, como ele diz, toda a comunidade em perigo. Aliás, nós já temos casos de morte, inclusivamente em Portugal. O que te parece isto, Bárbara? Bom, realmente, quando há umas semanas foi mediática a notícia da jovem que 17 anos que morreu de sarampo e que a irmã também tinha vestígios e tal, eu realmente fiquei estupefacta, porque com a globalização e com o acesso às novas tecnologias, as vacinas começaram a ser realmente mais eficazes, e toda a gente sabe que as vacinas são um bom meio para prevenir doenças bastante graves que podem levar, no pior dos casos, à morte. Ou se não for à morte, pelo menos em alguns deles é à morte, mas pode não ser implicar a morte, mas implicar riscos graves de saúde. E eram doenças que estavam perfeitamente erradicadas. Nós já nem falávamos delas, certo? Aqui no mundo ocidental. Sim, verdade. Doenças que já estavam realmente desaparecidas há alguns anos e que agora, como dizia este cronista, com esta moda de não vacinar os filhos, e realmente é uma ideia completamente descabida, são doenças que... Que voltaram e que podem realmente assolar a Europa, porque depois a população já não está imune. Claro que é o que está a acontecer. É o que ele diz, quanto mais indivíduos não forem vacinados, mais estão a pôr em perigo, mais está a pôr em perigo toda a comunidade. Inês, qual é a tua opinião? Será que os pais têm direito? Têm direitos? Têm filhos que ainda não podem decidir porque são bebés, são crianças pequeninas. Poderão os pais, como diz o autor, poderão ou não os pais ter direito a decidir por eles? Eu acho que esta é uma daquelas coisas que, por um lado, devia-se deixar os filhos decidir, mas não pode. Não podem, exatamente, as crianças não podem, então acho que vale mais pensar assim, ele pode não querer levar as vacinas, mas antes de poder decidir, é melhor dar-lhe as vacinas, que é mais seguro, para ele não morrer até lá. E Bárbara, esta questão de que, até que ponto o Estado, teoricamente estas vacinas são obrigatórias e não é só o nosso Estado português que o decide, é a Organização Mundial de Saúde, que é um organismo da ONU, para a segurança de todos nós. Até que ponto o Estado, por exemplo, imaginemos, agora temos aí um grupo social de jovens casais que decide não vacinar os filhos, e parece que já temos um grupo significativo. Isto está a pôr em causa a saúde deles, mas também a saúde da comunidade, porque estes vírus vão se tornar mais resistentes e vão afetar cada vez mais indivíduos e vão deixar sequelas graves. Até que ponto o Estado deve intervir? O Estado aqui deve ser, por exemplo, o Ministério da Saúde deve tomar uma posição drástica e obrigar estas famílias a vacinar os filhos, mesmo que não o queiram, ou o Estado não deve tomar essa posição? Na minha opinião, deve, claro que sim, porque realmente se um pai pode ter o direito de decidir isto pelo filho, não tem o direito de prejudicar outras famílias e outras crianças por causa da sua decisão, sabe-se lá, se consciente. Porque realmente nós podemos tomar as nossas próprias decisões a partir do momento que elas não afetem de forma muito grave os outros. Outras pessoas, exatamente. E aqui é o que está em causa, é afetar não só os próprios, mas também a comunidade em geral. E até porque nas matrículas das escolas é realmente sempre pedido o boletim de vacinas. Mas não o fazem com rigidez nenhuma, porque eu já me esqueci uma vez do boletim de vacinas. E não é por isso que deixam de matricular? Não, e depois quando começámos as aulas e fui entregá-lo à secretaria, perguntaram-me para quê que eu ia lá levar aquilo e eu fiquei. Porque isso foi dito no ato da matrícula. Devia realmente ser-se obrigatório mostrá-lo. Mas não sei se vocês sabem, o boletim de matrícula já é apresentado na escola, de facto esse é um procedimento habitual anualmente, desde há muitos anos, mas apenas a vacina que nós verificamos se está em dia é a vacina do tétano. Quando aquilo que está a ser em causa, e tem sido muito falado nas últimas semanas, é que, por exemplo, sem fazer com que o Ministério da Saúde se torne assim muito taxativo e obrigue todas as famílias e verifique que todas as famílias vacinaram os filhos, uma forma é através da escola. Por exemplo, se agora nos disserem que nas próximas matrículas em junho nós vamos ter que verificar se as crianças desde o pré-escolar até o 12º ano têm as vacinas em dia, todas as vacinas, incluindo mesmo esta que estamos a falar, que é do sarampo, da rubéola e da papeira, que creio que é uma vacina única que é dada logo em terra idade. Uhum. Esse pode ser um procedimento que já vai obrigar as famílias. Imaginemos que as escolas não aceitam a matrícula das crianças se elas não tiverem vacinas em dia. E a mim parece-me isto perfeitamente legítimo. Eu, se fosse mãe de uma criança pequena, não gostaria de colocar o meu filho num infantário onde há crianças que não foram vacinadas e que podem contrair a doença de uma forma grave e que depois podem contaminar as outras, não é? É um risco de saúde pública que aqui está em causa. Essa pode ser uma via em que o Ministério da Saúde, sem ser muito incisivo e parece estar a miscuir-se na vida das pessoas, a verdade é que por aí se pode fazer algum controlo e é bem possível que isso entre em vigor com a amplitude que isto está a ter. O Daniel também quer intervir. O nosso país também está a sofrer com taxa de natalidade, mas nós também temos que pensar que, por exemplo, os nossos filhos, no futuro, também temos que pensar em vaciná-los, que não é só a nossa saúde que está em jogo, é também a deles. Sem dúvida, vacinar é o lema. Rádio Boa Nova. Espetacular. Olha, Daniel, vamos agora dar-te já a palavra para tu tratares da tua rúbrica. Tu hoje vens falar de um bom exemplo, de um atleta. Um atleta de futsal que venceu o prémio de melhor jogador do mundo. Como é que se chama? Ricardo Filipe da Silva Braga. Português, que joga em clube? Joga no Inter Movistar na Espanha. Ah, muito bem. Só que é mais conhecido por Ricardinho. E ele não é a primeira vez que recebe o prémio? Não, é a sétima vez. Fantástico. Porque ele também venceu a Liga dos Campeões de futsal. Também recentemente venceu o Mundial de futsal. De futsal. Muito bem. Mais um português. Pela nossa seleção. Mais um português a ser falado por esse mundo, no âmbito Exatamente. Do desporto. Muito bem, bom exemplo. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Passemos para consciência ecológica e preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Os inseticidas mais usados no mundo poderão ser proibidos na União Europeia, se as propostas da Comissão Europeia forem votadas favoravelmente pela maioria dos Estados-membros. Os documentos mencionam riscos agudos para as abelhas e a proibição poderá entrar em vigor ainda este ano. As abelhas e os outros polinizadores são responsáveis pela polinização e fertilização de 3/4 das colheitas agrícolas do mundo e as suas populações têm sofrido um declínio acentuado nas últimas décadas devido à perda do habitat, doenças e utilização de pesticidas. Os inseticidas em questão são usados há mais de 20 anos e são muito tóxicos para as abelhas. As propostas da Comissão Europeia, que poderão ser votadas já em maio, foram baseadas nas avaliações de risco da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, publicadas em 2016. A quantidade de provas científicas sobre a toxicidade destes inseticidas é tão elevada que não existe nenhuma razão para estes químicos continuarem à vida no mercado, disse Martin, da PAN Europe. A PAN Europe lutará juntamente com os seus parceiros de forma a obter o apoio da maioria dos Estados-membros para esta proposta. Um relatório recente, realizado por peritos da ONU, considerou um mito a ideia de que os pesticidas são necessários para alimentar o mundo e preconizou a criação de um novo tratado global para controlar a sua utilização. Dado o fracasso da indústria de pesticidas fazer frente ou mesmo reconhecer o desastre ecológico causado pelos pesticidas neonicotinoides, recordamos que existe uma necessidade de uma nova convenção mundial. Muito bem. Estes pesticidas são altamente lesivos não só para os insetos, particularmente as abelhas, que são grandes polinizadores, e sem polinização ficamos todos em maus lençóis, todos os seres vivos, particularmente os seres humanos, e portanto é muito, muito, muito bom que de facto se enverede pela proibição na União Europeia e esperemos que depois, mesmo fora da União Europeia, porque o que está em causa é mais uma vez a segurança alimentar e a segurança do mundo, e a nossa segurança. Boa Nova Irresistível. Vamos agora viajar com a Inês Brás. Hoje convido os senhores ouvintes a conhecerem um paraíso na Terra. Chama-se Açores e é a terra portuguesa. Perdido no Atlântico, estende-se o mais profundo dos segredos. Num silêncio propositado por entre o verde das fajãs e o mar azul das baleias, o sentimento de um povo brota em cascata, embelezado pelas hortênsias nascidas no coração de cada açoriano. A alma encerra a canção que o vento leva em cor dos ouvidos, de quem nada sabe. Uma utopia tornada realidade, onde o homem se mistura com o chão e o céu, num orgulho infinito que leva para onde o destino conduz. Um paraíso isolado que teima em continuar perdido, no meio da bruma e do assobiar das gaivotas. A mãe natureza, sábia e hábil, conseguiu dar origem a tão belos paraísos nos mais diferentes cantos do mundo. Os Açores são um deles e convidamo-lo a inspirar-se e conhecer as suas particularidades, a paisagem, a gastronomia, os desportos náuticos e os costumes. Sugiro que comece pela ilha de São Miguel. Seu povoamento iniciou-se em 1444, depois do infante Dom Henrique ter mandado lançar gado em 7 ilhas do arquipélago. Os primeiros habitantes provieram das províncias da Extremadura, Alto Alentejo e Algarve, vindo juntar-se mais tarde madeirenses, judeus e mouros, e possivelmente franceses. A fertilidade do solo, a posição geográfica entre a Europa, a África e a América contribuem para uma rápida expansão económica, centrada no cultivo do trigo, da cana-de-açúcar, das plantas tintureiras, pastel e urzela, no vinho e nos laticínios. Um século mais tarde, a batata doce, o milho, o yame, o linho e a laranja ampliam a produção agrícola da ilha. A laranja exportada para a Inglaterra traz a São Miguel, desde o final do século XVIII, uma grande prosperidade. Uma doença extermina os laranjais a partir de 1860, mas em breve a capacidade de iniciativa local introduz novas culturas. Tabaco, chá, beterraba saqueirina e ananás que garantem a sobrevivência económica e que vêm juntar-se, com o correr dos anos, indústrias diversas, o incremento da pesca e da pecuária. Hoje São Miguel, um dos centros de decisão política e administrativa da região, é uma ilha com uma economia diversificada e em franco progresso. São Miguel é a maior ilha do arquipélago dos Açores. É constituída por dois maciços vulcânicos separados por uma cordilheira central de baixa altitude. O ponto mais alto, Pico da Vara, com 1080 metros, situa-se no maciço oriental. As grandes crateras das sete cidades, Fogo e Furnas, apresentam maravilhosas lagoas. Como sugestão gastronómica sugiro caldeirada de peixe, cozidas Furnas, mariscos, ananás, queijos, licores, chá e o bolo lêvedo. Vá, aproveite um bom fim de semana ou marque este itinerário para as suas férias. FM Boa Nova. Há poucas semanas de editar aquele que será o seu quinto álbum solo, Is This The Life We Really Want, Roger Waters partilhou um novo single do mesmo. Déjà Vu foi esta semana mostrado pelo ex-Pink Floyd e é a segunda canção conhecida do disco após Smell the Roses, previamente apresentada. Este álbum irá ser editado no próximo dia 2 de junho e é o próximo álbum a solo de Roger Waters e 25 anos desde A Mouse to Death em 1992. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe could have done a better job. And if I was a drone, patrolling foreign skies with my electronic eyes for guidance. Down and I'm still missing you. circular poles. There's 99 cents with drunkards and fools. Ficamos agora com uma sugestão de leitura da Sofia, que não pode estar presente, mas que a passou à Inês Brás. O que é que a Sofia sugere desta vez? Hoje a Sofia recomenda Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz, escritor, ilustrador, cineasta e músico da banda The Soaked Lamb. Nasceu em julho de 1971, na Figueira da Foz. Durante a sua vida, frequentou lugares como a António Arroio, as Belas Artes de Lisboa, o Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira e mais de uma centena de países. Numa sociedade em que tudo tem de dar lucro e tudo é contabilizado, o autor cria uma ficção na voz de uma criança de 12 anos que desafia a família a ter um poeta em casa. Este animal de estimação leva a família a aprender outros valores, a cultura, a beleza das palavras. Gostei bastante da obra e li-a duas vezes. A obra foca temas importantes, como o de uma sociedade materialista no seu ar. Poderá ser apocalíptica, infelizmente, que não valoriza nada, que não possua um lucro de quantidade. Uma sociedade pouco importada com a cultura. A cultura abrange diversas áreas, como os livros, o cinema, a pintura, a dança, entre outras coisas, e cada um de nós, certamente, que se identifica e ou gosta mais de um certo tipo de arte. Algumas pessoas não gostam de nenhum desses tipos, e não é esse o problema. O problema é não lhe darmos o valor que merece esse tipo pelo enriquecimento que transmite, pelo valor que possui. Não é uma questão da cultura, é a atribuição de doença a quem fornece só porque não gostamos do que recebemos. Mais concretamente, não recebemos algo palpável de lucro. Nunca será plausível, mas na minha opinião ainda existe outro tema a ser debatido, que nos leva a uma lição importante. Dado que nada que não possua um ganho quantitativo seja reconhecido, é de prever que o amor, o respeito pelo outro e a liberdade sejam desprezados. E aí que esta família e a sociedade deste mundo corpóreo aprendem. Deixo aqui um excerto de que gostei particularmente. Por acaso o poeta acha que vegetais e frutas são o mais importante da pirâmide das necessidades? Evidente que não. É o quê então? A liberdade. Francamente. Muito sugestivo esse apelo. Eu acho muito importante debater essas questões de facto. Boa sugestão de leitura. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 27 de abril, decorreu a visita de estudo com o 11º ano, no âmbito das disciplinas de História e Português, à região do Douro, Vinhateiro e ao Porto. Depois de uma viagem de autocarro muito acidentada, devido à estreiteza da estrada, a partir da Régua e ao engano do motorista, chegaram, com mais de uma hora de atraso, à casa de Tormes, da Fundação Essa de Queiroz. Alunos e professores visitaram a casa onde, afinal, o Essa nunca viveu, mas que serviu de inspiração ao livro A Cidade e as Serras. Almoçaram o mesmo cardápio do Jacinto quando ali chegou, oriundo de Paris, frango frito com arroz de favas, regado com vinho verde. Partiram para o Porto em mais uma viagem longa e cansativa por estradas estreitas e sinuosas. Visitaram a Cadeia da Relação, que é hoje o Centro Português de Fotografia. Estão patentes as exposições de máquinas fotográficas e de fotografias, evidentemente as enxovias, onde eram encarcerados os criminosos mais proletários, e os quartos da Malta, onde ficavam os prisioneiros de melhor condição social, e a cela onde esteve Camilo, cerca de um ano, por cometer adultério com Ana Plácido. A sua prisão terá sido produtiva, pois inspirou os livros Amor de Perdição e Memórias do Cárcere. Fizeram depois uma visita relâmpago ao exterior da Livraria Lelo, à Igreja dos Jerónimos, à Estação de São Bento e à Ribeira. Passaram a Ponte Dom Luís, admiraram o Porto visto de Gaia. A viagem foi muito cansativa, mas permitiu cortar a rotina das aulas e proporcionar aos alunos uma visita breve à região do Douro Vinhateiro e ao Porto. No passado dia 28 de abril, viveu-se um momento alto do ano letivo no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, com a tertúlia O Sol Bailou ao Meio-Dia, Fátima Fé História 100 Anos Depois, organizada pelas áreas disciplinares de História e Filosofia do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. A Biblioteca Dr. Vasco de Campos, da Escola Sede do Agrupamento, acolheu um vasto público diversificado, atento e participativo, que teve a oportunidade de assistir a um debate ordeiro, rico e esclarecedor sobre o fenómeno de Fátima. Ficaram bem patentes as interpretações da teologia, da historiografia e do ateísmo, através das intervenções do professor doutor Anselmo Borges, professor Carlos Esperança, diácono Francisco Claro e professor doutor Luís Filipe Turgal. O debate foi magistralmente moderado por Vítor Neves e teve transmissão direta na Rádio Boa Nova. Deixamos aqui expressos os agradecimentos à equipa da Rádio Boa Nova, constituída por Vítor Neves, Albino José, Liliana Lopes e Ângela Cunha. A escola pública cumpre assim o seu papel de promoção da cultura, da reflexão e do debate, em permanente diálogo com a comunidade. Terminamos a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.